Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, quero trazer neste momento um pedido especial para os nossos irmãos que estão lutando com enfermidades. Quero pedir pelos familiares. Meu pedido é que o Senhor os fortaleça, os abençoe, que eles sejam encorajados a continuarem cuidando daqueles que precisam de cuidados. Mas eu sei que eles também precisam de cuidados. E nós queremos que eles saibam, sintam que o Senhor também cuida deles. Mas cuida também do coração deles, ó Senhor. Tanto dos cuidadores, quanto daqueles que estão recebendo cuidados. Cuide, Senhor, da fé. Aumenta a fé. Fortaleça a fé. Cuide da esperança, Senhor. Que eles jamais percam a sua esperança no Senhor. Porque a esperança que temos em Ti não se confunde com a esperança das dificuldades, dos problemas, das limitações que a vida nos traz. A esperança que temos em Ti está firmada na vitória que Jesus já conquistou por nós. Portanto, essa esperança jamais se acabará, jamais se esfriará, jamais nos abandonará. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, para que em todo o tempo saibam eles que o Senhor se preocupa com eles e nos ajude, nos ensine a sermos hospitaleiros em nosso coração, a recebermos estes irmãos em nossas orações e a envolvê-los em nosso dia a dia, nos lembrando em todo o tempo e procurando socorrê-los em suas necessidades. Assim, Senhor, nós teremos comunhão e tornaremos comum a dor, o sofrimento, a luta, a ansiedade, a aflição, a angústia dos nossos irmãos a nós também. Abençoa-nos e ajuda-nos a sermos um em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar e vamos receber o reverendo Lucas, que vai trazer a palavra para nós nesta manhã. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Nós trataremos hoje sobre valores reformados para uma vida transformada, a sua. Teremos a escola dominical conjunta, que será sobre a reforma protestante. Esse mês nós temos falado sobre valores da reforma. E nós somos a segunda geração. Nós temos o legado de sermos a segunda geração. E propriamente, nós temos alguns valores, somos reformados. O nome reformado, poucas pessoas sabem, mas nasce da questão da ceia do Senhor. Em determinado momento, tinha os luteranos que aceitavam a consubstanciação, de outro lado, a transubstanciação. Ou seja, a Igreja Católica dizia: o pão e o vinho é transformado, é carne e sangue de Jesus, tal como estava na cruz. O luterano dizia: não, foi transformado, mas não está aqui. Está, mas não real. Como? Aí vem o reformado e diz: não, o que acontece é que Deus comunica sua graça através dos elementos. Com isso, estes foram chamados de reformados. Então, a questão primeiro dos reformados era na polêmica da ceia. Depois se tornou um termo usado para algumas ênfases. A glória de Deus, predestinação e outras ênfases. Mas falaremos então dos valores reformados para uma vida transformada por Deus. Texto bíblico, Hebreus 19 ao 25, 10 do 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, esse texto fica mais para a devoção dos irmãos. Primeiro valor reformado para uma vida transformada: a majestade e a glória de Deus. Porque o fim último do ser humano é glorificar a Deus. É mostrar a glória de Deus. Para Calvino, o atributo que impressionava Deus não era a contemplação, mas a realidade e o poder de Deus. João Calvino ficava extasiado em saber que Deus existe. A realidade de Deus. Cheio de glória, cheio de graça, ele preenche os céus e a terra. Ele basta a si mesmo, a realidade de Deus impressionava Calvino. Isso, aí onde está? A realidade de Deus. De tal forma que não passava pelo coração de João Calvino o ateísmo. Não, é impressionante que Deus existe. Ateísmo é dizer que Deus não existe. Mas tudo em mim se impressiona com essa questão. Realidade Deus, não realidade humana. Nós nos encantamos tanto com a realidade humana, mas é um valor reformado se impressionar com a realidade Deus. E com o poder de Deus, que tudo sustenta. O propósito de Deus é maior, a vontade de Deus é maior. Tudo se submete. Nós temos uma crise que as pessoas, e essa crise é uma crise bem humanista. As pessoas se sentem chocadas em dizer que seu futuro pertence a Deus, sua vida pertence a Deus, seus propósitos, seus projetos. Se ele não quer, não acontece. E as pessoas se sentem agredidas. O reformado, a pessoa transformada, se impressiona com essa beleza de saber que um Deus santo, justo, bom e eterno sustenta nossa história e nossa vida de tal forma que eu posso confiar. Porque até dormindo, ele providencia o meu pão. O pão que me sustenta. Esse é um valor. A majestade e a glória de Deus. De tal forma que a principal atividade é a atividade obediente. Nesse chamado último de glorificar a Deus, a minha principal atividade, obedecer a Deus. Eu glorifico a Deus obedecendo. Existe no Novo Testamento uma ênfase que às vezes passa ao nosso olhar. Jesus diz: eu glorifico o Pai, fazendo a vontade do Pai. O Espírito glorifica Jesus, fazendo a vontade de Cristo. A igreja glorifica o Espírito, fazendo a vontade do Espírito. E qual é a vontade do Espírito? Entregar a igreja sem mácula, sem ruga, sem maldade alguma, àquele que é, para que tudo seja nele, no último dia. A principal atividade da pessoa transformada é obedecer. Dentro dessa questão da majestade e da glória de Deus, o ponto principal não é a autopreservação da salvação, do estado de graça. O centro não é a salvação, é a glória de Deus. Antes as pessoas viviam na motivação de preservar a graça, a salvação. Não era assim no catolicismo, esmolas, jejuns. Não foi assim o desencadear da reforma protestante? Vinda de indulgência, para quê? Garantir a salvação. As pessoas viviam e viviam motivadas pela autopreservação da graça na sua vida, estado de graça. O centro agora é outro, é a glória de Deus. Eu não busco a minha salvação, eu busco a glória de Deus, porque do contrário não tem sentido. Salvação sem glória de Deus não existe. Salvação sem obediência a Deus não existe. O fim último não é minha salvação, o fim último é a glória de Deus, porque até na perdição Deus é glorificado. E se fosse preciso a minha perdição para a glória de Deus, que eu seja perdido, porque Ele é o fim. E só quando alguém diz a Deus: Deus, se a minha perdição é a tua glória, que assim seja, aí está a salvação. Porque quem não está pronto a doar tudo que tem e é, até a própria salvação a Deus, ainda não merece a glória de Deus. Tudo para Ele. Dizem que, numa época de Calvino, ou um pouco posterior, aos candidatos ao Sagrado Ministério é perguntado: você está pronto a se perder para a glória de Deus? Era a pergunta chave. Está pronto? Ora, nós não estamos prontos nem a sofrer para a glória de Deus, quanto mais se perder para a glória de Deus. Quando a ênfase é até nos perdidos, Deus é glorificado. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu. Para os reformados, somos crentes não para a satisfação de uma necessidade ou para a obtenção de sentido de vida, mas porque Deus nos criou e nos chamou para servir. E isto, este valor da glória de Deus nos nossos dias, é necessário. As pessoas procuram Jesus, procuram Deus para encontrar sentido de vida, para ser feliz, para encontrar satisfação, quando o chamado para viver Deus é porque Ele nos criou e nos chamou para servir e não para ser feliz. Porque fora do servir a Deus é infelicidade. Fora do servir a Deus não existe sentido de vida. E as pessoas estão tentando encontrar sentido de vida onde não existe. Por que Deus? Porque Ele me criou e Ele me chama para servir. para servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Pregar Jesus como sentido de vida e felicidade é autoajuda, é enganação. Por quê? Vou ao encontro de Cristo, porque Deus me criou para servi-lo. Na verdade, eu estou retornando à casa de onde eu não deveria ter saído, de onde Adão não deveria ter saído, e o mal não deveria ter prevalecido. Karl Barth, ele diz assim, no Novo Testamento, ninguém vinha à igreja simplesmente para ser salvo e feliz, mas para ter o privilégio de servir a Deus. Por que você veio à igreja? Não para ser salvo, eu vim para servir a Deus. Porque eu nasci para isso e eu estou somente voltando ao meu ponto original. Deus. Para isso eu vim à igreja. Segundo valor reformado para uma vida transformada. Primeira, majestade e glória de Deus. Segundo, o combate à idolatria ou à latria. Os reformados surgiram como uma força de ataque a toda forma de adoração a qualquer outro que não seja Deus. Toda forma absoluta. Ele atacou, naquele tempo, o paganismo medieval. Atacou todo sentimento, ou então toda fábrica de intenção de controlar Deus, de enganar Deus, de comprar Deus, de tornar Deus um negócio. É um valor reformado combater a falsa adoração dos projetos humanos, dos projetos sociais, do coração humano. Tudo aquilo que se eleva como Deus, mas não é Deus, encontra no valor reformado, encontra no reformado, no crente transformado, um inimigo. Só Deus é absoluto, só Deus é suficiente, só Deus basta, só Deus se impõe. Por Ele eu entrego tudo, abandono tudo. Só Ele é meu Senhor e meu Salvador. Extremamente combativo à idolatria é o cristão reformado. Todo e qualquer. Esse negócio de toda religião salva, todos os caminhos levam a Deus, não importa. Coisa de quem quer ser enganado. Cristão reformado é aquele que diz, só existe um caminho único, exclusivo, total, radical, é Jesus. O resto é tudo idolatria. O resto é tudo mundanismo, paganismo. Se entrar, se perde. Se entrar, não tem volta. Aí é espiritismo, aí é budismo, aí é islamismo, é todo tipo de ismo, filosofias, o que for. Fora de Jesus não há salvação. Onde quer que se eleve a idolatria, o cristão deve denunciar e derrubar, porque só existe um Deus. A Ele servir. Esse é um valor reformado. E por que é que nós, reformados, estamos calados diante da idolatria? Nós não falamos mais. Parece que nós respeitamos ao ídolo. Os cristãos primitivos, quando se convertia, quebrava, queimava. Você deve ouvir algumas histórias dessas daí, não é? Hoje não, ó. Nós achamos até bonito, né? Eleva-se uma estátua aí, a gente diz, mudou a paisagem. Atitude profética, já não temos. No Antigo Testamento, a atitude profética era derrubar altares e instituir adoração a Deus. Está faltando reformado com esse valor nesse Brasil. Está faltando eu e você. Porque um calvino e uma igreja de Genebra no Brasil não permitiria que imagem nenhuma pública se elevasse acima da imagem de Deus. Única, exclusiva e total. Nosso Deus. É um valor combater a idolatria. Terceiro valor reformado para uma vida transformada. A realização da vontade de Deus na história. Não apenas a salvação, mas o estabelecimento de uma comunidade santa para a glorificação do nome de Deus. Salvo, tudo acabou? Não. Salvo e agora construir uma comunidade santa para a glória de Deus chamada igreja. Para ter uma ideia, a primeira geração, que é a geração Lutero, a ênfase era a salvação. Por quê? O que estava sendo vendido era a salvação. E eles bateram. E alguns sofreram para que o povo soubesse. Salvação é por graça. Você não compra, você não troca, você não negocia. A salvação vem do Senhor. A segunda geração, o problema dele não era mais esse. Era construir essa comunidade de salvos. De tal forma que essa comunidade de salvos fosse a luz do mundo. O problema já não era mais salvação, já estava solucionada. Solucionado. Jesus é o nosso Salvador, salvação pela graça. E agora? Agora está na hora de reunir os salvos na estrutura salva, com posturas de salvo para a glória de Deus nesse mundo não salvo. E construir e realizar na história a vontade de Deus. Através dessa comunidade santa para a glória de Deus. Deus garante o céu para que você garanta a terra. Não se preocupe com o céu. Ele está garantido. Se preocupe agora com a terra. Para que a glória de Deus resplandeça na terra. Que você mora, que você vive, que você trabalha, onde você trabalha. Como comunidade salva, para a glória de Deus. Quarta ênfase. Ética que se traduz em vida santificada. Em todos os textos reformados, os catecismos, principalmente, os 10 mandamentos, está em ênfase, é explicado. Quando as nossas crianças vêm recitar aqui os catecismos, né? Chega um momento que entra nos 10 mandamentos. Por quê? Ética reformada é ética que tem um código moral. Que tem um código social. E eles entendiam, os 10 mandamentos é o nosso código. E ali tem tudo. Como eu vivo socialmente? Eu vivo através do meu código ético. Que é o código da vontade de Deus. E eles colocaram os 10 mandamentos como parte desse código, ou como a totalidade do código. Para eles, se nós cumprimos esse código, nós viveremos como santos no mundo, adorando a Deus e servindo ao outro, de forma que o mal não entraria de forma maligna nos nossos relacionamentos. É um valor reformado para uma vida transformada, viver uma ética de vida santificada, onde ele sabe que existe um código ético para ele viver, e vive de forma alegre. Os 10 mandamentos, segundo o próprio Calvino, não é uma prisão, é uma libertação. Toda obediência a Deus é libertação, não é prisão. Às vezes a gente acha que estão me prendendo. Não, estão te libertando. Porque vida presa, vida escrava, é vida sem Deus. A pessoa mais livre é a mais obediente. Porque a verdadeira liberdade está na obediência. Tem um filme sobre Sansão. E eu chega um momento, esses que vocês compram em locadora, ele está lá, cego, preso, prestes a derrubar. Eu estou até parecido com Sansão, ó. Prestes a derrubar as colunas, né? E vem a frase, quando eu via, não enxergava. E agora cego, enxergo tudo. Isso é vida obediente. Isso é vida obediente. E por último, a mente a serviço de Deus. É um valor reformado para uma vida transformada. A geração reformada entendia uma coisa. O cristão usa a mente a serviço de Deus. Ele é inteligente, ele é da ciência, ele é do novo tempo. Ele propõe, a sua mente está a serviço de Deus e por isso tem que ser tão criativo quanto Deus. Aí nós achamos estranho que hoje um reformado se entra na universidade e se torna ateu. Se entra numa universidade, entra em crise. Começa a estudar a gravidade e aí perde a gravidade. Quando é um valor reformado que a mente está a serviço de Deus. O cristão reformado dizia, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser o máximo, porque o meu Deus é o máximo de criativo. Eu estou descobrindo uma lei que ele criou. Estou fazendo o quê? Desvendando algo que ele criou. Filosofias, vãs filosofias, ciência, vã ciência, o cristão reformado adentraria com gosto, porque é o meu espaço, porque a minha mente está a serviço de Deus. E todo serviço científico deve ser um serviço a Deus, porque toda descoberta cientista não é outra coisa senão descobrir o autor da ciência, o próprio Deus. E aí, neste valor, o cristão reformado se impõe, dizendo, eu faço ciência porque alguém fez a ciência. Filosofia, minha mente está a serviço de Deus. Quanto mais filósofo, mais serviço a Deus. Quanto mais cientista, mais serviço a Deus. Ateísmo é fichinha. Evolucionismo? Dinossauro? Se existe, ô Deus grande, né? Faz até aquilo também. OVNIs. Puxa, Deus não pode muito mais. Quer dizer, a minha mente está a serviço de Deus. Então, falta cristãos com a mente ligada ao serviço de Deus. Onde estão os grandes crentes nessa sociedade científica, filosófica, histórica? Onde estão? Está faltando. Coloque a tua mente a serviço de Deus e seja criativo. E adentre as teorias. E use-as para aquele que é glória. Glória e glória. Vá para a faculdade. Assuma mestrado, assuma doutorado. Você pode mais. Sabe por quê? Porque tua mente, a sua mente está cativa à mente de Cristo. Seja criativo, mas coloque, não coloque a tua mente para a desgraça, mas coloque a tua mente na graça. E você vai perceber uma coisa, olhar para estrelas, como Abraão olhou, com Deus, é uma maravilha. Mas olhar para estrelas e ser astrônomo sem Deus é uma perdição. Porque estrelas sem Deus não tem brilho, tem trevas. Isso é mente sem Deus. Então, Deus te proporciona esses valores reformados para a sua vida transformada. A glória de Deus. Você possa dizer, Deus, é para a tua glória? Louvado seja o teu nome. Que você possa, sim, combater a idolatria, principalmente o ídolo eu, egoísmo. Tire ele do trono, coloque Jesus. Que você realize a vontade de Deus nessa história, através de uma comunidade crente que glorifica a Deus. Que você viva uma ética santa. E aí tem a palavra. Que sua mente, que a sua mente esteja a serviço de Deus. Sua criatividade. Que você é, que você tem. E nisso você estará vivendo valores reformados para uma vida transformada. Você. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. É maravilhoso, Deus. Aprender de ti. E olhar para a história e perceber que o Senhor levantou um legado. Uma comunidade de pessoas reformadas. Que assume um padrão neste mundo. Tua glória, tua vontade, a mente na tua mente, a vontade na tua vontade. Sejamos também, Deus, essa comunidade de valores reformados para uma vida reformada. No nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.